você sintoniza. Sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção-geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O Brasil negou a extradição do ex-atacante Robinho, condenado a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. A recusa se deu com base no artigo 5º da Constituição Federal, que proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. Contudo, a Itália poderá pedir o cumprimento da pena no Brasil. O pedido de extradição feito pelo Ministério da Justiça italiano havia sido divulgado no início de outubro, quase 9 meses depois da confirmação da sentença de Robinho pela Suprema Corte do país europeu. O ex-atacante e seu amigo Ricardo Falco foram condenados por conta do estupro de uma jovem albanesa em 22 de janeiro de 2013, quando a vítima tinha 22 anos de idade. Notícias da hora. Goleada de ofertas Zenir. Nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite. Roupeiro 5 portas com espelho Rei por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Lavadora de roupa sem automática Esquilo usado por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. Samsung Galaxy A13 128 GB com câmera quádrupla por R$ 1.599 ou 10 de R$ 159,90. Kit cozinha 8 portas com vidro por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ofertas campeãs só da Zenir. O melhor está aqui. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 997-95-3070. É só ligar, na Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, ficou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, ficou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3070. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Atenção Salitre! Toda a região! Vem aí! A primeira Expo Agro Salitre 2022. A administração mudar para avançar. Prefeito Dodote Neuclides, vice Viana Félix. Através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário, Luzinete Andrade. Tem a honra de convidar a todos para a primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro. Com grande programação. No dia 3, abertura com grande cavalgada. Às 16h30, saída da Fazenda Pitobeira. E durante a Expo Agro, praça de alimentação, cursos, palestras e oficinas, feira da agricultura e do artesanato, demonstração de doma racional, desfile de performance de cavalos, concurso gastronômico, torneio leiteiro. E durante os dias 4 e 5, julgamentos de caprinos e ovinos durante o dia. E todas as noites, grande festa dançante com grandes atrações musicais. Primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro. Diretamente do Campo Mandiocão em Salitre. Não perca! Pra comprar barato e econômica, Ótica Santo Nobre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção. Maior variedade, melhor condição. Ótica Santo Nobre tem tudo em relógio. Tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Ótica Santo Nobre é o melhor lugar. você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão, 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce. Cidade AM. A música e os seus ritmos. Tudo juntinho e misturado. Do jeito que você gosta. No ar. Cidade Mi. A mistura gostosa do seu rádio. Oi, 4:08, estamos chegando, tarde quente, que calor é esse, minha gente? Deve ser muita chuva que tá vindo por aí, né? Não pode, viu? Vamos chegando hoje, quinta-feira, 3 de novembro. Boa tarde pra você que tá em casa, pra você que tá no trabalho, pra você que tá aí ligadão com a gente, né? Ontem à noite choveu aí aquela área de Caldeirão Grande, a Lagoinha do Piauí, né? Muita parte aqui do vizinho da gente já choveu ontem à noite, né? E hoje tá um calor enorme. Eu acho que vai começar a chover de novo. Pode não, viu, meu filho? Pode não. Desse jeito aí a gente vai derreter, viu? Vai derreter. São 4:08. Vamos começar com Mari Fernandes. Olha quem tá me mandando mensagem. Aí é loucura, viu? Evitar esse choro, esse cheiro de água na boca. fumaça na sala e o cinzeiro cheio.